Saia de si e vá até o outro. Os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais. Eles não ficam presos àquele momento em que ele proferiu as suas palavras. Até hoje nós nos utilizamos dessas frases, dessas passagens e através dessas observações nós temos a oportunidade de aprender a cada momento. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. E ele vem de uma passagem em que Jesus foi perguntado da seguinte forma: disseram a ele, Mestre, qual é o maior mandamento? E ele disse: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E ele continuou: Eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. A gente lê, acha bonito, mas tem dificuldade de aplicar, porque a palavra amor que é colocada na tradução, ela nos remete a um sentimento que nos faz querer bem às pessoas. E nós temos dificuldades com muitos, então não conseguimos amá-los. Mas se nós traduzíssemos para fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, já fica mais fácil. E aí todos nós temos a possibilidade de aplicar então esse segundo mandamento. Porque qual é a contrapartida desse mandamento? Como que eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim? Se eu muitas vezes eu questiono, mas eu faço uma coisa e recebo outra. Eu faço tal coisa e o outro age comigo de uma forma totalmente diferente. Então nós estamos querendo fazer em contrapartida àquilo que os outros fazem. E não é isso que Jesus nos disse. Ele diz para nós fazermos aquilo que nós gostaríamos de receber de volta, mesmo que a gente não receba. Ele não colocou a condição de receber também, mas sim de querer. Por que que nós devemos ser bons com os outros? Por que que nós somos tão críticos com os atos alheios? Nós temos que pensar nisso, porque nós somos assim. Quando nós rezamos, quando nós rezamos o Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, tem um trecho lá que diz: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos dizendo para Ele, pedindo que Ele nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos os outros. E será que nós perdoamos os outros? Talvez este seja o primeiro passo daquele segundo mandamento que Ele nos coloca, do amor. Será que nós estamos sendo complacentes com o nosso irmão? Nós estamos tentando compreendê-lo e aceitá-lo? O nosso maior objetivo é nós combatermos o nosso egoísmo, as nossas más tendências. E nós precisamos fazer isso de uma forma verdadeira e sabermos por que fazemos. Porque não pode ser por medo, não pode ser porque está escrito, não pode ser porque alguém nos disse. Tem que ser por convicção, porque nós acreditamos que esse é o caminho. Mas qual o caminho? O caminho da transformação. Nós só nos transformamos pelo amor, quando nós entendemos, ou pela dor, que são as contrariedades da vida que chegam até nós, que nos fazem pensar, ou pelo menos deveriam nos fazer pensar. Por que que aquilo está acontecendo comigo? Se eu me julgo uma pessoa boa, por que estou passando por tamanha dificuldade, tamanha provação? Por que as pessoas perto de mim estão sofrendo e o sofrimento delas me atinge? Não deve ser pensado? O maior sacrifício que nós temos que fazer é o sacrifício da vontade, da nossa comodidade, o sacrifício das nossas facilidades, porque nós vivemos criando ao máximo possível facilidades para a nossa vida. Só que apenas isso não nos leva a lugar nenhum, a não ser uma vida mais cômoda. Nós precisamos olhar para fora, fora de nós, e aí nós vamos encontrar todos os motivos para aplicar aquele segundo mandamento. Todos os motivos. A caridade é uma palavra repetida exaustivamente, mas a caridade precisa ser aplicada com fé. Nós precisamos expandir os atributos que nós recebemos, sejam eles materiais, sejam físicos, sejam intelectuais. Nós somos dotados de quantas capacidades? Será que isso é só para nós? Para o nosso deleite? Para a nossa jornada enquanto essa vida? Ou será que isso tem uma abrangência a todos aqueles que me cercam? Porque é pela ação que nós podemos atenuar as dificuldades e desigualdades que nós vemos no mundo. Pela ação. E assim trazer mais harmonia aos nossos relacionamentos, ao lugar em que nós vivemos. Mas para isso é preciso sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e as nossas vaidades. Pensemos nisso, fiquemos em paz e que assim seja.